964, no solo 03. Chame o solo, 121 no decimal 1. 121 no 964. Alfa Juliette, portão 10, do 964. É 38 ali, pouso? Sim, o voo no 738, livre pouso no 0, vento é 1, 1 no 0 graus, 09 nós. Repouso no 0, 738. Torre, boa tarde, Azul 2715, fui, Elias. E Azul 2715 é o número 2 pro pouso, continue na aproximação, ajuste no 0, 16. 2715. Agora pronto no 7, 7, 8, 8. Eco Delta Fox, livre decolagem 17, o vento é 110 graus, 109. Emissão no 7, Eco Delta Fox. No solo 05, chame o solo 21 no decimal 1. 21 decimal 1, obrigado. Azul 2715, livre, o pouso na 10, o vento 110 graus, 09 nós. Autorizado pouso, Azul 2715. Detecto lento via Alfa. 5, chame controle Salvador, 119 decimal 35. 119 35, conhece o Delta Fox. Boa noite, Aracaju, nível 23, autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, via 51 35. Controle 1-1-9-0-135. 1-2-4, autorizado Aracaju, nível 23, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamu, Caju, 1-1-9-0-135. Controle 1-3-7, eu não falei. Está correto, sentando para o posto de abastecimento, Gol 1884. Volta pronto para o posto de abastecimento, Gol 1884. Aeronave da companhia taxiando para o portal 10, após a mesma passada retaguarda autorizada de táxi. Ok, aguardando a passada da aeronave da companhia após a autorização de estacionamento, Gol 1884. Isso é 8487, é autorizado alinhar e manter, 10. Alinhar e manter, 10, alta carga 8487. Com pronto para o táxi, com 4 horas e 40 de autonomia, 105 a bordo, alterna Ribeirão Preto. Confirmando PAB 135? 105. 205, taxi autorizada à direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 097, mão voo, 24065. Mano 097, direita, Índia, torre 102, 95, 4065, obrigado. Juliette, voo no 738. Voo no 738, mantenha isso, Juliette. Para o nome da companhia, já liberamos sua passagem de destino. Olá, boa tarde. Salvador, Salvador, nível 040. Decolagem da Psana 7, curva à esquerda, perfil da subida Arbor DCC. Aciona 0116, o controle 119, decimal 35. Afirmativo, autorizado Salvador, Salvador, decolando ao 7, curva à esquerda, Arbor, 040, direto. 1935, é o controle, 2914, 0116, no transporte, está com 044, mais 5. Acusou no November, refinamento táxi de decolagem com a torre, 118, decimal 95, ajuste no 07, mão voo. Alô, azul 2715, livrou. Azul 2715, boa tarde, táxi via Kilo, táxi 3, posição indicada é 4 Romeu, atende o sinalizador. Leandro Mativo, boa tarde, Kilo, 43, sinalizador. Novo Salvador para o táxi voo 1884, está com 137 a bordo, 2 horas e 1, alternando requisito. Voo 1884, táxi via Caatinga, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 017, bom voo. Baixo Índia, Bravo, com espera da 10, voo 1884, boa tarde. Voo 1728, é fazer a nave da companhia, autorizado Juliette, portão 09. Paciente após Juliette, portão 09. Alfa Tango Zulu na Fox. Torre Salvador, Xenai 6304, passando Simbra. Xenai 6304, livre pouso na 10, venta 110 graus, 10 nós. Autorizado pouso da 10, 6304. Plan 3567, aeronave da Gol parqueando no 09, após o mês está autorizado e chame táxi. Após a aeronave parqueando, está autorizado para 3567. Serve a aeronave da Oceania na curta final, alinhar e manter a voz. Após a passagem da aeronave na curta final, alinhar e manter a voz. November, livre acionar e chame táxi. Livre táxi, Terra Papa. Salvador, Lima, mais forte, passar, visual com o campo. Eu, azul 4462 no solo, Alzuna 3, ou melhor, o Oceania 6314, quero desculpar, no solo, Alzuna 3, chame o solo, 121 decimal, Una. 21163, 14. O Lima, mais forte, o seu helicóptero ou é a asa fixa? É, helicóptero, senhor, decolou do LC para Salvador, está visual com a 17, rotatória. Ok, Lima Mike Fox, autorizado final 1-7 e aguarde autorização para prosseguir para pouso na 1-7. Ativo, continuamos para a formação, aguardando a liberação para pouso, Lima Mike Fox. Libra. Oceania 6314, boa tarde, taxia Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o 62, 6314. 6314, eu te considere, Alfa Juliette. Alfa Juliette para a Juliette, 6314. Salva, Tango Zulu, seguindo na vida chaneira, após ingresso, quilo 43. Ciente após ingresso, quilo 43. Obrigado, hein? Na sua escuta. Rádio Azul 4462, na sexta milha. Boa, o Azul 4462. Ajuste no 0 no 7. Tráfego, à sua esquerda, na final 1 no 7, é um helicóptero. Não interfere na sua aproximação. Aguarde autorização de pouso. 4462. Lima Mike Fox, tráfego. É um Embraer 190 da Azul. Mantenha essa separação visual com o tráfego e aguarde autorização de pouso no 7. Afirmativo, mantendo a separação, está visual com o tráfego, está autorizado, pouso pairado na cabeceira no 7, sem interferência. Quente. Azul 4462, livre pouso, 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, A10, 4462. Azul 4065, decolado ao Zona 3, chame o controle Salvador, 1-1-9, decimal 35. Final 35, azul 4065. Lima Mike Fox, o vento é 1-0-0 graus, 1-0 nós, tráfego avistado, livre pouso na 1-7. Pouso pairado, cabeceira 1-7, Lima Mike Fox. Questionamento, passaria 2-2-3-1. Passaria 2-2-3-1, na parte 3, autorizado para o táxi. Câmara para o táxi, 2-2-3. Resonou 4, na Alfa, da Juliette. Resonou 4, quanto só considere? Juliette, para meia dúzia. Juliette, para o meia dúzia, 63 e 4. Observe o Embraer da Azul na curta após alinhar e manter a 1-0. Após a nossa da Embraer, alinhar e manter fixo no 0 gol, 1-8-4. Lima Mike Fox, considere o solo ao Zona 6, qual o local do estacionamento? É para o ponto 4. Ok, ao estacionar, frequência livre, Lima Mike Fox. Livrando a pista 4462. Piazo 4462 no solo ao 07, chame o solo 121 no decimal 1. 21. Boa tarde, Piazo 4462. Livrando a passagem à aeronave da companhia. Confirmando, o Avatando Zulu verá pela aeronave da companhia? Afirmativo. Cliente, 8-4462, ingressa a Alfa, mantenimento de 10. Alfa 2 Juliette, obrigado aí, Roberto. Salvador, passarinho 2231, para táxi 57, 6 horas, alterna Brasília. 2284. É saída do pátio 3, 2231. Para o táxi 67, meu bem de 213, alternando Campinas, 2 horas e 25, 3 horas e 25, 103, 57. Seu 3567, táxi autorizado via Fatim, de volta de espera 2118-1995, ajustando 097, meu voo. 3759-2495-2375, obrigado. Passaria do 2231, na fase fazer o passageiro da passagem aeronave da Tâmara, ponto de espera. Aplausos, faixa principal, Índia, ponto de espera 2118-1995, ajustando 097, meu voo. Gente, após o TAM, ponto de espera, torre 1895. Lousa 4462, após a passagem da aeronave da Passaredo, vai ingressar Juliette, portão 03. Após o Passaredo, Juliette, J3, 449. Senhor Salvador, 119-35, voo 1884, boa tarde. Boa tarde. Lousa 4 Campina Grande. Campina Grande, aqui no agente da ciência da Marinha. Campina Grande, nível 370 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Pucajamo, Zipar. Diopter do 1-0, Neuma DCT. 5445, transponder, controle 1-20, decima 8. Gente, aprovado Campina Grande, 370, bom nosso. Decola da pista 10, curva esquerda, Pucajamo, Zipar. 0 Neuma, após direto Campina Grande. Acena 5445, controle 1208. Corrigindo, controle 119, decima 35, cotejamento correto, sem produtor, puxa e pega acenamento. Controle 1935, vou chamar a condição, obrigado. Mantenha a posição, Exulu November, tráfego na curta final 1-0. Muito boa tarde, é o 3567, na curta espera pronto. 3567, mantenha o ponto de espera. November, livre decolagem 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, atente à esteira de turbulência, do A321, o vento 100 graus, 1-0-9. November, está atento, vai iniciar. 3567, autorizado, alinha e manter 1-0. Autorizado, alinha e manter 1-0, 3567. A 3154 no solo 22, chame o solo, 21 decimal 1. 121, copiou? Firmo, 121 decimal 1. Salvador, boa tarde, Alfa 3154. Alfa 3154, boa tarde, táxi via perdão, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, já sei, obrigado. 3567, livre decolagem. Ou melhor, o TAM 3567, desconsidere a instrução e mantenha a posição. Informação é a mais, autorização irá. Xené 6327, autorizado Liel, nível 240. Decolagem da 1-0, curva à direita, perfil da subida da El Coral. Transponder 5424, controle 120 decimal, portão, controle 119 decimal 35. Autorizado Ilhéus, nível 240, decolagem 1-0, curva à direita da El Coral, 5424, transponder 1935, a frequência do controle Salvador, 6327, Xané. Copiou, Salvador. 567, agora sim, livre da colagem 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-9 nós. Livre de colagem, então, 7, Zoro, Papa Tango Zulu na posição, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Papa Tango Papapá, Juliette, até o Romeu. Confira o site, a pista que decola. 5. 935, boa tarde, obrigado. Passarei do 2231, livre decolagem, 1-0, vento é 1-0-0 graus, 1-0 nós. Se é decolagem, passarei 2231. Sim, o direto da Romeu, vamos continuar a subida. Para Bom Jesus da Lapa, nível 125, decolagem da 17, curva direita, inicialmente no corredor axé, restrito 1.000 pés. Controle 119 decimal 35, transponder 5427. Vou fazer o direto da Romeu correto já para o CPAB. Agora, agora. Acionamento, saque de decolagem, então em 1.18 decimal 95, ajuste 1.0 no site de Mongol. Torre, muito boa tarde, gol no 620, final 920, visual. Gol no 620, continue na final da 10 e aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, gol no 620. Estacionamento táxi de colagem com a torre 1 no noite de semana 25, hoje é chão 0 na 7. Paulo, bom dia, boa tarde, vou 1659 para mais, autorização Galeão 360. João, 1659, boa tarde. Galeão, nível 360, autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Euleda, Irune. Via perna Vember 857 até Mulfo. 5451 no transponder, controle 120, decimal 8. Desculpa, mas é que houve uma interferência aqui de comunicação, poderia repetir? Afirmo, Galeão, nível 360, autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Euleda, Irune. Via para November 857, até Monte. 5451, transponder, controle 119, decimal 35. De acordo, 360, decolando a 1-0, primeira curva direita, Nadael, Ledo Irume, confirma November 857, até Monte. 5451, transponder, 119,35 ao controle. Correto, sempre fora, puxa, pega acionamento, gol 1-659. 1-659. Juliette até o Romeu, tá livre o táxi, chame no ponto de espera da Romeu. 7. Autorizado a linha E, manter 17 e reporte pronto para decolagem. Romeu, livre decolagem 17, o vento é 120 graus, 10 norte. No 620, no solos 36, chame o solo 2 anos decimal 1. 1-2-1-1, Bona 620. Torre, o Eco do November. Prossiga, Eco do November. A intenção é tocar e arremeter, senhor. Tá aqui no, na final. Tenente, continue na final do 1-0, aguardando a autorização de toque e arremetida, Eco do November. November, na sua escuta, com autorização. Juliette Hotel Romeo, decolado aos 36, chame o controle Salvador, 19, decimal 35. 1935, Romeo. Lulu November, livre, toque arremetida na 1-0, vento é 1-0 graus, 0-9-2. Livre, toque arremetida na 1-0, vento do November. Táxi 6327 Xané, está com VLD de 1-08, 3 horas, Salvador é a alternativa. Xané 6327, direita de agência, ponto de espera, Torre 1-0-95, hoje no Xané 0-7, bom voo. 6327, Juliette, voo no 62 anos. Voo no 60, ingresso, Juliette, portal 02, após saque da aeronave da Avianca. Juliette 02, após a passagem da Avianca. Ao gol 1966, aeronave da companhia ingressando agora a Juliette, portão 02, após a meia já está autorizada por Chibec, se mudando para o táxi. Lupita Rilo Delta, boa tarde, Marcinho Pátio, aviso que decola. Rádio Radial de saída? Salvador, boa, tá 3835, uma milha para o Índia Serra, já avisou com a pista. Ok, tá 3835, ajuste 1017, aguarde autorização de pouso. Mandar autorização, tá 3835. Para a Serra November, Índia Papá, decolagem da pista 17, curva direita, subida Arbor DCT, transponder 5460, controle 119, decimal 35. Torre 1-1-8-95, para o acionamento táxi decolagem, Bacatango, Bitaquilo Delta. 0-20-1-0-0 graus, 1-0-9. Repouso 1-0, está 3-2-3-5. 3-2-7, Torre 1-1-8-95. Portão no Bordel, portão do 1-0-5-9, portão 1-0 para prospect acionamento. Portão 1-0, autorizado o táxi. Semana para o táxi. Vai ingressar no circuito da Perna do Vento, da 1-0, do November. A intenção era fazer mais um procedimento, senhor, se fosse possível. Um VOR, se não fosse possível, um outro LS. Ok, como queira. Ah, é possível os dois procedimentos. O senhor quer qual primeiro? O ILS? É... O VOR. Ok, então ingresso inicialmente a 1000 pés na perna do vento, aguardando coordenação, ex do November. November, vai ingressar 1000 pés na perna do ventão no zero, aguardando instrução. Xanel 6327, é a torre, boa tarde. Tanaj está avistando a aeronave na curta final, um Airbus da TAM. Afirmo, 6327, boa tarde. Após a passagem do mesmo, alinhar e manter 1 no zero. Após a passagem do capo, curta final, alinhar e manter, pistão no zero, 6327, Xanel. November, o senhor apresentou o plano completo ou simplificado? Plano completo, senhor. Eu entro no November, mantenha o setor norte na presente altitude e chame o controle em 119 decimal 35. Mantendo o setor norte, vai chamar 1935 November. Direita via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 1097 Mongol. Acho que nós 0176, posso ficar na torre 1 no 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Salvador, Sierra Índia, Eco Índia, 510, decolagem com proa direta, o transponder 0112. Mike Fox, cruzamento correto, acionamento táxi decolagem, torre 118, décima 95, ajuste no 017, mão voo. Solo Gol no 659 para o táxi, com 176, borda 3 horas e 44 de autonomia, alterna Campinas. Torre 118, décima 95, ajuste no 017, mão voo. Gente, Pátio Índia no ponto de espera, torre 1895, no 659 da Índia. Xanel 6327, decolar nos 45, chame o controle de Salvador, 119 decimal 35. 1935, uma boa, 6327, né? Aeronave da Gol, está descendo para o ponto de espera, pode ingressar o GLS para o 08. Aeronave da Gol, vai ingressar o GLS para o 08, está 3835. Quilo Delta, prossiga. Livre acionar e chame táxi, dito Quilo Delta. Ok, chegou no 966, livre decolagem, 10, vento é 120 graus, 109. Decolagem. Voo número 659 para o ponto de aproximação, do ponto de espera no zero, está pronto para ingresso. Voo número 659 autorizado, a linha mantém no zero. A linha mantém no zero, voo número 659. Livre acionar e chantar. Uno 966, decolado aos 47, controle. Uno 9, decimal 35. 1935, Uno 966. Ok, a torre está ciente, Lima, Mike Fox. Kilo Delta, livre táxi, chame na Papá e aguarde para ingresso na 17. Livre decolagem 10, venta 120 graus, 109. Livre decolagem, voo no 659. Kilo Delta, a torre, prossiga. Ok, Vitor, Kilo Delta, livre, táxi, via 17, chame a linha de pronto. Torre Salvador, Federal 9975. Federal 9975, aguarde autorização de pouso. Está na final da 10, perdeu contato com... Perdeu contato não, não obteve espaço para harmonia com o controle. Presente. Uno 659, decolado ao 50, controle Salvador, 119 decimal 35. 935, bom. Federal 9975, avistado, tráfego livre, pouso 10, vento é 120 graus, 109. Livre, pouso na 10, Federal 9975. Ando com fim 360, livre, decolado 10, com curva direita na Arbor, Elefa, Postosópio, Brasil 21, 5463, é o transponder 0818, o controle. O resto é passado para o estiver acionamento, 4118. Chamarei. direito ao Kilo Delta. Após a passagem do Boeing 737, está livre a decolagem da 17. O vento é 1,20 graus, 1,09. Fique atento à esteira de turbulência. Federal 9975 no solo ao 52. Chame o solo, 21 décima 1. 121 décima 1, Federal 9975. Federal 9975, livrou nossa esposa. Federal 9975, ativa em Alfa, Kilo 43. Produção indicada é 5 Romeu, fica dentro do sinalizador. Alfa, Kilo 43, 5 Romeu, Federal 9975. Delta, decolada ao 53, chame o controle de Salvador, 119, decimal 35. 1935, ouvido aquilo, Delta. Tango Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, prossiga. Na proa da Ceasa, aviso Alfa 127. Feita, autorizada a final da 17, Eco Delta Fox. Final 17, autorizada a Eco Delta Fox. Alvaro, boa tarde, ação 3155, da Mike, solicitou 340 São Paulo, Guarulhos. Ação 3155, boa tarde, tenho priorizado 320, copia, guarda a coordenação. Afirmativa, 320. Confirmando, copia? Afirmativa, 320. Guarulhos, nível 320 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva, via pêndulo 10, Piraí, Umbate, pêndulo 44, Pagog. 5434, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado, São Paulo, Guarulhos, nível 320, fica decolada até depois da decolagem, curva direita, na da El, Leda Motiva, pêndulo 10, Piraí, Umbate, Pagog. 5434, no transponder, 108, controle, tá presente no centro. Sabe, a frota próxima para seguir, para visual com a aeronave cruzando hoje está 17. O Eco Delta Fox, ciente, livre, pouso no 7, venta é 100 graus, 09 nós. Livre, pouso no 7. Uma lima alta, só tudo esperto. Confirma o certo. Runway 10, right turn, Alpha correction, Arbor departure, Alpha transition, after... By direct T, November India, Tango Bravo Oscar, then upper low 21, squawk 5470, southern approach frequency 119.35. Back correct, comment for pushback and it's time to go 173. Calibre. Acusou uma venda, torre. Mas só escuta, senhor. E a... O senhor tentou contato com a torre, confirme. Afirmativo, senhor. Várias vezes tentei contato com o senhor. Voltei pro controle. Vendo a sua transmissão. Qual a intenção? É ingresso no circuito ou procedimento instrumento? Qual a intenção, senhor? Agora é fazer as manobras visuais em CGL em Valença. Ok, então curve à direita, ingressando na linha do litoral, aguardando transferência de comunicações. November, tá curva à direita. Acende para no meu pé? Afirmo, meu pés e aguarde transferência de comunicações. Fala meu pés na sua escuta. Torre, eu vim para Lima Alto na base, pela direita da 197, contra embaixo e travado. Ok, Lima Alfa, livre pouso, 17, o vento é 10 graus, 109. Reto, Lima Alfa. Lember, ao passar o farol de Itapuã, chame o controle em 119.35, mantendo meu pé no corredor Axé. November, mantendo meu pé no Axé, após o farol de Itapuã, chama 1935. passando para o 01, prossegue para a Copate. Autorizado, táxi aéreo está.